impossível. Vou por isso subir montanha, mão cada passa de nível. Um insuciável, um instável, um inútil, intratável. Oh yeah, foi de menino, maluca, nem responsável. Puta blá, puta blow, puta teso, cê não cash. A bunda e cuta deixou, cuta apagado, mó pra guessa. De frente, ex, faz da lex, foi bacola na polex. Sei pra dex, sobe 10, puta pior que cachorrex. A boi que chique, boi é freak, corno manso, liqui liqui. Da trapique na grafite, com barulho, que ainda puti free. King, vicky, mama, tiki, patife, cê de boutique. Book, grife, book, restique, o de vista ter a shit. Jaga, rebulei, ok, forever, you everyday. Mr. Gay, skill like Jay, botei de contas pro boi. Epa, pateta, subi cueca, boi, bar, brinca com boneca. Trelo neta, de chicueca, pronto, zingule caneta. Tudo que me vê, vivi na vida, relax. Rola minha bola, relax. Não confunde, braguex, com nenhum rap. A minha rap é claro, recentemente é claro. Tudo que me vê, vivi na vida, relax. Rola minha bola, relax. Não confunde, braguex, com nenhum rap. A minha rap é claro, recentemente é claro. Tem inveja em sucesso, me bro, praga e é complexo. Fuck yo, nigga se me ponta põe na gesso. Expresso, let's go, ba brinca com o boneco. Rappers paranoico, tem vidas em desacesso. Progresso, já tem preço, tá portando é retrocesso. Na qualquer luta rola, me é dono do universo. Mesmo desto, boi resto, praga tá dabo verso. Minha flow, minha skills, tá porta reza, desce esterço. Niggas tem cho faz, man, niggas que tem class, man. Que busta faz e busta brinca com nós. Niggas tem cho faz, man, niggas que tem class, man. Ganha maturidade e tá muda com voz. Niggas tem cho faz, man, niggas que tem class, man. Que busta faz e busta brinca com nós. Niggas tem cho faz, man, niggas que tem class, man. Ganha maturidade e tenta muda com voz. Puta fala mal de mim, mas um conado danga. Presença da pó bloca, da pó puta stopia. Se buca tá curti, nega praga, então nem gosta. Na que cuta poia, na que cuta judang. Moco tá julgando, pois se nem buca com xang. Presença da pó bloca, da pó puta stopia. Se buca tá curti, nega praga, então nem gosta. Tudo que me vê, vivi na vida, relax. Rola minha bola, relax. Não confunde braguex com nenhum rap. A minha rap é claro, recentemente é claro. Tudo que me vê, vivi na vida, relax. Rolando a bola, relax. Não confunde braguex com nenhum rap. A minha rap é claro, decentemente é claro. Tudo que me vê, vivi minha vida, relax. Rolando a bola, relax. Não confunde braguex com nenhum rap. A minha rap é claro, decentemente é claro.